distraído. Sou a fuga do olhar que me dói. Não, não digo que não vou te encher pra me tomar o que é meu. Sintoma do olhar, gozar cairia bem, mas prefiro só te falar, não há humor, meu bem. Só cairia eu mesmo em mim, que seja, e se não dá pra aproveitar nada, eu já não me importo, eu já não me importo com você, eu já não me importo com você. Sou a fuga do olhar que me dói. Depois de um longo e tenebroso inverno, eu quis também rever o lar paterno. Não, não digo. O meu primeiro original abriu. Que não vou te encher pra me tomar o que é meu. Entrei! Um gênio carinhoso e amigo, o fantasma talvez do amor materno. Sintoma do olhar, gozar cairia bem. Era esta sala, mas prefiro só te falar. Não há humor, meu bem. Oh, se me lembro, e quanto? Só cairia eu mesmo em mim, que seja, e se não dá pra aproveitar nada, eu já não me importo. Eu já não me importo com você. Em que da luz noturna claridade, eu já não me importo com você. Minhas irmãs e minha mãe, o pranto jorrou em ambas. Resistir, quem há de uma ilusão gemer cada pão. Que seja, e se não dá pra aproveitar nada, chorava em cada canto uma saudade. Eu já não me importo com você. Um ventilador ligado prendido. Eu já não me importo com você. Em sua hélice. Eu já não me importo com você. Eu já não me importo. Bêbados com você.